voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade. Estamos de volta e hoje o assunto é produção da agricultura familiar, agroecologia e feiras. É, porque não tem como a gente falar de agroecologia sem falar de agricultura familiar, né? E é esse tipo de agricultura que é responsável por 70% da alimentação dos brasileiros e brasileiras. E para quem vive nas cidades, como a gente que está aqui em Recife, uma das formas de acessar o alimento saudável são as feiras agroecológicas. E nessas feiras, os agricultores e as agricultoras, eles comercializam o que eles produzem nos seus quintais, no seu roçado. Enfim, é uma relação bem juntinha com quem realmente está ali no campo. Mas tem muita gente que diz que não frequenta essas feiras, Elka, porque o preço é diferente do preço dos supermercados. De fato, ele é diferente, mas ele não é mais caro. Sabia disso? Então, Fernanda, essa afirmação foi confirmada numa pesquisa realizada por estudantes do curso de Gestão Ambiental do Instituto Federal aqui de Pernambuco, o IFPE, a Ana Letícia Vera, Jéssica Pereira e Gleiciano Ferreira, em parceria com o Centro Sabiá. Eles fizeram essa pesquisa em 2015. Mas, embora já tenha alguns anos, essa pesquisa ainda é uma referência nos dias de hoje, né? E para afirmar isso, né, que a pesquisa traz, elas compararam quanto custava 20 itens, que incluíam frutas, legumes, folhagens, raízes e alguns processados, nos grandes supermercados daqui de Recife e nas feiras livres de Casa Amarela, Ibura e Rio Doce, e também nas feiras agroecológicas. E o resultado foi muito interessante. Mostrou que a compra dos mesmos itens nas feiras da rede Espaço Agroecológico possibilitaria uma economia de até 70% em relação ao supermercado mais caro que foi pesquisado na época. Então vamos ouvir de novo Cristiane, Rosinete, Maria, Jorge, Rejane e Adilza, porque elas vão falar sobre isso também, vão tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Nessa segunda parte da entrevista, elas falam sobre desafios na produção e comercialização, comentam essa pesquisa que a gente acabou de citar e convidam a população, claro, para conhecer o espaço. Vamos ouvir? Meninas, e quais são as dificuldades que existem nesse processo? Porque a gente está vendo, é um trabalho fantástico, mas a gente sabe que para chegar até aqui deve ter havido vários processos, né? Então, assim, que dificuldades vocês enfrentam no dia a dia para se manter nesses espaços, produzindo, comercializando? É difícil, né? Porque, assim, ser orgânico não é tão fácil. A gente tem que lidar com muita dificuldade. Porque assim, não é toda coisa que é orgânica, a gente tem que... É muito difícil, você tem que sempre ter aquela coisa de trabalhar o orgânico, muito diferente do convencional. Você pode colocar tudo no convencional, no orgânico você não pode. Então é assim, né? Eu acho que o que falta muito para a gente, uma dificuldade que a gente tem muito, é a questão de assistência técnica. Está cada um de nós, né? Cada um de nossas famílias estão no campo, cada um num lugar, numa cidade, e você procura por assistência técnica e você não tem. Assistência técnica agroecológica, né? Você tem um convencional aí, cheio de dinossauros, né? E você não consegue dar um passo. Então você não acha nem no âmbito municipal, estadual, federal, você não... É muito difícil. A comercialização, hoje ela é muito fácil. Eu acho que essa é a parte mais fácil que a gente tem hoje, porque a procura é muito grande para o produto saudável, para o alimento de verdade. Então é muito fácil. Você abrir a boca hoje e falar que você tem produto para comercializar, você não fica com ele, não sobra, não fica com ele. Agora, você conseguir desenvolver esse produto no campo de forma correta, né, sem muita perca, sem passar por muito aperto, através de uma assistência técnica, é quase que impossível para a gente hoje. Nós da rede, né, tivemos o privilégio por um bom tempo, a gente foi assessorado pelo Centro Sabiá, através de projetos, onde a gente tinha muita assistência técnica, mas hoje com toda essa confusão, esse caos que está no país, tudo foi cortado, né, não se tem projeto para nada, não se tem verba para nada, não se tem perna para nada, né, e a gente está aí de novo batalhando sozinho. Ainda bem que a gente foi muito bem instruído no início e a gente consegue carregar essa bagagem e ir desenvolvendo, mas que é fácil não é, porque qualquer coisa diferente que aconteça, você não tem onde buscar. Nós estamos agora numa conversa com a Secretaria de Agricultura do Estado, buscando justamente essa assistência técnica, E foi o governo do estado que contratou 30 técnicos agroecológicos, mas não consegue colocá-los para trabalhar. Então, assim, é impressionante. Para fechar essa conta, você não consegue fechar essa conta, né? E a gente fica aí à mercê dos riscos mesmo. A gente vai tentando. Ontem mesmo eu estava olhando a minha horta cheia de borboleta, aquelas borboletinhas brancas, e que não aparecia lá. Até tinha comentado um pouco tempo atrás aqui na feira. Lá em casa nunca tinha aparecido essa borboleta. A gente já está olhando, começando a ficar cheio. O que fazer? Eu não sabia o que fazer. A quem recorrer, né? A quem recorrer? Aí você vai pro Papai Google, né? Mas nem tudo que está lá você pode fazer, é certo, é correto. Ou vou procurar o IPA para poder, né, pegar uma informação. Perda de tempo, não consegui resposta nenhuma. Então aí por aí vai. Então, assim, essa assistência técnica para a gente hoje talvez seja um dos maiores gargalos que a gente tem de quem está no campo. Talvez seja isso. Não é a comercial. A comercial é uma coisa, a parte mais fácil hoje. Basta ter que você comercialize. Né, transporte é uma coisa difícil, né? Nem todo mundo tem o seu transporte, não tem uma maneira tranquila de vir para a feira, comercializar. Preciso juntar às vezes duas, três famílias, um carro só para conseguir vir, poder baixar custo, né? Mas isso você vai tirando, né? Dia a dia você vai tirando isso aí. Agora, quando você pega lá na assistência técnica, aí realmente você fica à mercê da sorte, muitas vezes. Levando em conta os fenômenos da natureza, que assim, é uma coisa de Deus. Às vezes é a chuva, o sol, os insetos. Isso tudo faz com que dificulte a nossa produção. Mas assim, a gente, feito minha colega falou, a gente não tem tudo feito convencional. Hoje falta uma cenoura, uma alface, tem período que a gente está com bastante sobra, mas é isso aí. O Sempre Sabiá, por sinal, fez uma pesquisa em 2015, né, junto com a universidade. Preços, né? E aí ele trazia isso. Primeiro, quebrando esse mito de que as feiras agroecológicas tinham, o produto agroecológico era mais caro, né? E aí eles compararam com feiras livres, convencionais, supermercados, e aí ficou comprovado. E uma outra coisa também que eles avaliaram é que esses espaços de comercialização, infelizmente existem, mas infelizmente ainda estão em bairros nobres, né, aqui da cidade. Santo Amaro mesmo foi um desafio para a gente nesse sentido, porque a gente trouxe uma feira agroecológica que tem esse mito todo, que ela só é para quem tem, né, uma condição financeira melhor, e a gente trouxe a feira para dentro de um bairro de poder aquisitivo bem mais baixo, ao lado de um cemitério, ao lado de uma delegacia da mulher, que socialmente, né, isso pode trazer um monte de bloqueios, né? Mas, e a gente conseguiu, vai fazer 3 anos que a feira está aqui, está bem consolidada, né? Mas era uma das coisas que mais preocupava a gente no início e que mais deixou a gente feliz também no início. Pô, está dando certo uma feira dentro de um bairro de um poder aquisitivo mais baixo, né? E a comunidade aderiu, é muito gratificante. Você está aqui com a feira aberta de manhã e você vê pessoas da comunidade chegando com seus carrinhos, puxando seus carrinhos, suas bicicletas, sem precisar de carros, de motoristas e tudo mais, né? Isso é muito legal, porque às vezes, a maioria das vezes, isso não dá certo. E a gente conseguiu mais uma vez quebrar esse paradigma aí, né, que não é. Alimento agroecológico, alimento saudável, alimento de verdade, ele não é feito para quem tem condições financeiras. Ele é feito para todo mundo tem direito a ele. Ah, enfim, bom demais conversar com vocês. Então, meninas, acho que a gente podia fazer uma rodada falando um pouquinho sobre o que é que se pensa nesse futuro, também convidando as pessoas para conhecerem os espaços, né? A gente está falando, que bom que a gente está no rádio, que está falando para outras pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar sobre agroecologia, sobre feiras agroecológicas, e talvez aqui na região metropolitana nem sabiam que existiam esses espaços, né? Então, ainda tem gente que não sabe. Agradecer a vocês e deixar o espaço aberto para que vocês convidem essas pessoas a virem conhecer esse espaço, a conhecer o trabalho de vocês. Pois é, gente. A gente hoje precisaria estar na rota, né, de feiras agroecológicas. Porque o que é que as pessoas procuram? Hoje uma pessoa perguntou para mim, por que não está quando a gente pesquisa onde temos feira agroecológica aqui no Recife, região metropolitana? A gente não encontra, eu não consegui encontrar. Essa rota seria muito necessária. Eu sei que o rádio ele consegue atingir e abranger muitos casos. Então é interessante, a gente não trabalha só nos espaços agroecológicos, pura e simplesmente para comercializar. A gente tem uma relação muito boa com os nossos amigos, que se tornam clientes, mas são amigos, clientes, clientes, amigos. Então a gente não está só aqui em Santo Amaro, nas quartas-feiras de 6 às 10, a gente está em Setúbal também. Setúbal começa de 6h30 às 10h30. A gente funciona também tendo um espaço agroecológico que funciona na Várzea, né? Na Várzea fica de 7 às 10. E também tem um espaço que funciona nas Graças, aos sábados. Graça, Setúbal e Várzea são aos sábados. E a gente queria realmente, gente, passa aqui. A gente tem a padaria de Dona Cristina, né? Tem a padaria de Dona Cristina, a gente leva o almoço lá de Maria Jorge, de Rosinete. E a gente embeleza a casa e o jardim, tem a nossa hortinha, também com os produtos de reaproveitamento. Então, sejam todos bem-vindos, apareçam, qualquer coisa, entre em contato aí com a rádio, que a rádio indica onde é que é. Nós é que agradecemos a oportunidade de poder divulgar o nosso trabalho. Divulgar a agroecologia, divulgar o alimento saudável e verdadeiro, né? E ratificando que todos possam vir conhecer esses espaços. E lembrando que esses espaços eles não são somente um espaço de comercialização, né? Eles também são espaços culturais, sociais, pedagógicos, né? Existem nesses espaços, sempre tem rodadas de diálogos, tem oficinas, tem o cuidado. Né? A gente tem muito essa pegada aí, fica aberto aí o convite para todo mundo poder comparecer nas feirinhas agroecológicas do Recife. Nós aqui temos que agradecer, né, pelo espaço e pela divulgação do nosso trabalho. A gente que plantamos, que colhemos, que viemos vender e que estamos convidando vocês para participar com nós aqui na Feira de Santo Amaro e Setúbal aos sábados. Gente, quanto mais perto da terra nós tivermos, mais vida a gente vai ter. Então, é imprescindível ter esse contato. Já que a gente não tem condições de plantar, a gente tem aqui os nossos agricultores. Vocês não vão encontrar produtos mais caros, porque aqui você está negociando diretamente com quem produz. Então, não tem atravessador na história. Eu acho que o atravessador da história atrapalhou muito enquanto... Antes a gente tinha essa questão do mais caro. Aqui você negocia na rede, todos os produtos são tabelados, a gente tem os preços que são justos. A gente trabalha muito. Para quem planta e para quem consome. E ele é justo para quem planta e para quem consome. Bendito aqui, nossa amiga, agricultura também. Sejam bem-vindos, sempre. Gente, eu quero registrar só uma coisa que eu achei muito bonita aqui no espaço. É uma rede de afeto, não é? Com certeza. Tem bancas uma ao lado da outra que não competem, elas se completam. Elas se completam. Isso é muito bonito, assim. Só agradecer, porque esse espaço de afetividade passa pra gente. Você tem esse sentimento quando vem na feira? Você tem que você teve esse impacto quando você, né? Quando você sentiu de pé. É isso que a gente procura, né? É isso que a gente procura. E é mais um aprendizado que a gente tira da agroecologia. É um cuidando do outro, né? A gente tem que estar sempre atento com o próximo. Por que que eu vou passar por cima do meu companheiro que está do lado se eu preciso dele para poder viver? Né? Para poder me manter em pé. Então, é um pelo outro, não um passando por cima do outro. Agora a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, que no próximo bloco a gente vai conversar com uma consumidora dessas feiras. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade.